Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo declara: tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou dizer que estou na fé, porque de pé permaneço até quando Deus quiser. E Ele quer é me ver pregar o evangelho a quem quiser ouvir. Quem tem ouvidos ouça e comece a sentir o poder do Santo Espírito a te consolar. Pela fé contemple a glória do Senhor enchendo este lugar da Shekinah e do poder de Deus. Bem-aventurado é aquele que nunca viu, mas sempre creu, entendeu? Não? Mas pode crer, eu já sabia, porque antes de eu me converter também não entendia. Mas hoje sei, pois acreditei no meu Senhor e conheci sua verdade, ela me libertou. E hoje sou filho do eu sou, pra quem não sacou, hoje livre sou. Filho do Senhor que está batendo em sua porta, deixe ele entrar. E sua vida nunca mais será a mesma, pode acreditar. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é o caminho, amado, vê se não esquece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é o caminho, amado, vê se não esquece. O Senhor está chamando todos os soldados. Não se acovarde, seja homem, esteja preparado para a maior batalha travada em sua vida. Para atacar, use somente sua espada, Bíblia. Vista-se da armadura que o Senhor te dá, e não haverá batalha que tu não prevalecerá. Se o inimigo te atentar, não se esqueça da cruz. Fique com suas moedas, não vou trair meu Jesus. Ao contrário dos irmãos que vendem suas promessas a preço de alguns segundos fazendo o que não presta. Se liga na regra, o céu é meta, Jesus é a ideia, o resto é só pura conversa. Eu determino a presença do Espírito Santo sentando ao seu lado e te justificando de todos os seus erros cometidos no passado. Somente o amor de Deus convence o homem do pecado. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é o caminho, amado, vê se não esquece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é o caminho, amado, vê se não esquece. Eu tudo posso, sim, naquele que me fortalece. Jesus, com a minha verdade, amado, vê se não esquece. Quantas lutas já enfrentei, quantas vezes tropecei, mas nunca desisti do soberano rei dos reis, que me curou, que me libertou da mão do diabo. Hoje eu tudo posso naquele que me fortalece. O nome de Jesus até hoje prevalece. Batalhas na minha vida, matando um leão por dia, sempre sobrevivendo porque encontro a saída. Eu tudo posso naquele que me fortalece. A verdade e o amor são o que prevalece. Poucos têm sabedoria de Deus e compadece. O inimigo não trova comigo porque ele sabe o que acontece. Grupo Fatos e Mano Tigão, Jesus é o caminho, vê se não esquece. Grupo Fatos desde já na humildade agradece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é o caminho, amado, vê se não esquece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é o caminho, amado, vê se não esquece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é o caminho, amado, vê se não esquece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é o caminho, amado, vê se não esquece.